Salvador. Boa tarde, eu vou 9122 pro Porto Espero dar 10 pronto. Boa tarde, 9122, filhinho, Matheus, para 0. Boa tarde, meu Matheus. Machanas 6656, sala 26, libera direito, sala 1, 21, decimal 9. Libera direito, 219, bom dia. O avião 28, autorizado decolar, pistão 0. Vento agora 2,40 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar, da 1-0, gol, avião 28. Gol 9128, decolada aos 28, chame controle Salvador 1-0, decimal 8. 208, 9128, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Alfa, papapá, Mike Victor Alfa. Controle Salvador, boa tarde, gol 9128, passando 1900. Gol 9128, estou contato radar na decolagem, estou para ver se é da PUC transição Caju para o nível de voo 350. PUC Caju, nível de voo 350, gol 9128. Papo para Mike Ritual para controle Salvador. Decolado Serra Indy Queen, de destino Serra Bravo Serra Vítor, interceptor BR-324, vai manter a vertical da mesma até o centro de Salvador, em busca do ponto de que pegou o Mike Ritual. Confirmando, primeiro vai acertar sobrevoo após pouso Salvador. Após o sobrevoo, pouso em Serra Tava e Serra Vista, Mike Vitoral. A gente poderia confirmar qual é o local do sobrevoo? Ainda negativo para a localidade, foi solicitado para que se deslocasse até o centro, está mantendo a vertical da BR-324, cruza entre Cimbridona e Santa Tiri, Mike Vitoral. Bem, a gente está autorizado para ocupar Mike Vitoral, mantém condições de 800 pés, altímetro 1-0. 1-5, confirme, tipo de aeronave, pessoas a bordo. Romeu 4-4, tem 2 a bordo, alocado 0, 1-5, Mike Vitoral. Pode copiar, está mantendo 0-1-5. Patrão, grupo Mike Fox, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, caso negativo, 126, decimal 0. 128, 8260, grupo Mike Fox, bom trabalho. Bom. 4462. Azul 4463, controle. Pode ser, 4463, só se você não desviou a direita da rota, está formação. Você vai pro quantas milhas? Pro 250 por 25 milhas. Está autorizado adesivo pro 250 por 25 milhas, azul 4463. 463. Gol 9128, chama o centro Recife 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 2545, 2685, boa, dia, boa tarde. Papapá, Charlie, India Eco, controle na escuta. Tenente, confirma, tem controle de confirmar quantas vezes o Salvador se encontra no momento? O Papa Charlie India Eco, mantém condições light, altimetro no 0 no 5 e chama o controle em 120 decimal 8. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3804. Informação Romeu. TAM 3804, controle Salvador, aciona identificação, autorizado adesivo para o nível de voo 050, ciente do desvio, reporte até. Sim, 050, reportará. TAM 3804. Azul 4463, serviço radar encerrado, 67 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o voo 160, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. Controle Ilhéus 120, decimal 1, azul 4463, daqui a pouco. Informação, nem se modo alfa, nem se modo charge, faça check no seu transponder, stand by, normal, idêntico. Charlie já é com controle? Drive on, recebe informação seu modo charge, confirma onde está passando. Estou na pira já, mantendo 500 pés, mais litoral. É, Tenente, o Mike Vitor, como tem a escuta do controle? Controle TAM 3804, agora vou na plan 065. Sérgio copiado para o 065, o TAM 3804, apenas confirmo por quantas milhas após desisto autorizado direto Duna. Por mais ou menos 30 milhas aí é boa Duna, TAM 3804. Sérgio copiado. Meu braço é até autorizado de sinal, reportando tudo, tá? A linha ainda colapso 0,22, 0 graus, 0,9 graus. 10, a linha é Decolor, tá? 3477. O 804 está autorizado a final do procedimento LSX, chama 0, desce para 2 em pé, altimetro 1014, reporte estabilizado. Tem 2 em pé, com 1014, vai reportar estabilizado LSX 10, tá? 3804. Papapá, Charlie India Echo, ainda negativo, informação se modo alfa, Charlie, poderia confirmar a posição no momento? Enter. Autorizado da Axe, posso te esperar da lógica. Decolagem 48, controle de voador 20.8. 208. Salvador, boa tarde, TAM 3437 e 500 na sua escuta. TAM 3437, contato radar da decolagem sobre a vista da Arbor 1, transição Elefa para o nível de voo 360. E Arbor Elefa 360, 3437. Autorizado a decolar para o norte, vento 200 graus, 079. Autorizado, CACA. CACR decolado 50, controle 20.8. 128, Mato Grosso, Ouro Bravo, CACR. 5 milhas. Gente, copiado o desvio, reporte ao término. Confirme, reporte. Reporte ao término do desvio. Bravo CACR, mantenha condições light, 500 pés. Reporte sinal para pouso no Serra Índia Queen. Temos até os helicópteros proximidade da... do... Passou por Davi Duna, a 500 pés, Robson 44. Está sentindo o tráfego? Vai reportar de logo o pouso, o Bravo CA Sierra. Estação Pirajá, através de Duna. Se autorizado, prossegue para paralela na sua escuta, Mike Vitor Alfa, sem interferir. Opa, opa, Mike Vitor Alfa. Prossiga para o... Eu estou parado por aí, vou com... Pro a... 190 no momento, para evitar tráfego já em... Para não interferir na aproximação do... Airbus 320 que está na aproximação. Pro a 190, Mike Vitor Alfa. Salvador, o 3437, voltando ao eixo da subida aqui. Só solicitando vá na proa de Elefa, temos formações pesadas aqui à esquerda e ficaria bastante confortável vá na proa de Elefa. Autorizado direto Elefa, portanto 3437. 437. Vai transitar na vertical da paralela entre o estádio Ipituaçu e Iguatemi para não interferir na final da 1-0, Mike Vitor Alfa. É, está autorizado, Mike Vitor Alfa. Tan 3804, completa a sinal, chama em torre 118, decimal 95. 895, muito obrigado, Tan 3804. Tudo bom. Muito boa tarde, TAM 3804, final da 1-0. 3804, confirma os alcances. João, como é que é? É 3804, autorizado pouso, pista 1-0, vento 2, 20 graus, 099. Ele pouso, TAM 3804. O TAM 347. Acordando, vai passar 160 no 3437. Oferta 3437, chama agora o centro Recife em 128.8, caso negativo no 26.0, solicite direto ao mesmo tempo. Obrigado, bom trabalho, 3437. Controle Salvador, o Bravo Serra Serra, avisou com o pouso. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Livre, graças, Serra Serra. Abandonando paralela pelo Iguatemi, vai prosseguir com o Prado Comércio, cidade baixa, mais litoral. Certo. Controle ao Charlie de Eco, na prova da rotatória de Alco Campos. Na prova para Charlie Inga Eco, chama a torre, 118, decimal 95, composto. Muito grato, decimal. Salvador, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, final no Papa, passando a rima. 3804, solo 56 à direita, solo 219-9. 219, muito obrigado, Sam, 3804. Cardiac, através de Neymar. Mike Yankee. Autorizado, pouso. Pistão no 7240 graus, 092. Pouso autorizado, Charlie Jack. Alja Eco, solo 00, compadre Chico. Entendido, pode sim, com qual de frequência? controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, no centro de informação, Romeu. Azul 2771, no controle Salvador, acione identificação, desça via chegada Bombed 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Sente descendo, confirma nível, João, para o 2771. Nível de voo autorizado 050. Iniciando para o 050, Bombed 1 ou 2771. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, controle Salvador, autorizado chegada MAN, desça para o nível de voo 080, altímetro no 014. 080 no 014, passarelo 2230. Boa tarde, TAN 3378. TAN 3378, autorizado. Alinhar e decolar pista 10, vento 210 graus, 08 nós. Sente, alinha e decola da pista 10, TAN 3378. Autorizado alinhar e manter pista no zero. E manter pista no zero. Vai ser até. Ok, sobrevoo máximo, retorno do sobrevoo de mão de São Paulo. para a ilha de Itaparica, na terra americana, terra próxima. Sérgio, Papa Tango e Maquila Sui, tá fora da CPE, tem frequência livre para prosseguir para Veracruz, tem um bom pouso, não há tráfego conhecido no setor informal, time entrou em Salvador no 014. Ah, tudo bem, muito obrigado. TAN 3378, decolado 09, Salvador, 20-8. 208, TAN 3378, obrigado, Valdir. Controle Salvador, muito boa tarde, TAN 3378. TAN 3378, contato radar na decolagem, se você sai da mão, transição frote para o nível de voo 370. Via Momo para o 370, TAN 3378. Autorizado a decolar pista no 0, vento 240 graus, 0 menos. Livre decolagem, pista no 0, voo 867. Azul 2771, está autorizado para o procedimento ILS-XC, pista no 0, descer para 2 no fence, após a posição ITAP, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. 7, descendo para 2000, após o ETAP 1014, reportando estabilizado o final do X-Ray, o azul 2771. Mensagem decolado 01, controle Salvador 20-8. 208, obrigado, voo 867. Canal 1141, boa tarde, controle Salvador, aciona identificação, desta vez chegada a Bonfim para o nível de voo 060, altímetro 10-14. 10-14-060, pode falar pela loucura? Aguarde. Direita. Passarei 2230, desça para o nível de voo 050. 050, 2230. Oxalá 641, mantém a chegada, número 3 na aproximação. Enter, 6141. Controle Salvador, boa tarde, 867-2100, subindo para o 400, Arboruna, Elefa. 867, contato o radar na decolagem, sua via saída Arbo 1, trânsito Elefa, para o nível de voo 400. Arbo 1, Elefa, passando 3000, pode ir embora, Elefa, está presente, completar a direita. 1867, autorizado, direto, Elefa. Muito grato, completar a direita, curva até Elefa, 867. Nós na escuta do controle Salvador, a torre informa teto no 1500 pés, visibilidade meia dúzia de quilômetros, chuva leve sobre o campo. Azul 7. Passarei 2230, ciente. Ciente 61 no patrão. TAN 3378. Conforme instruções do Centro Recife, devido a tráfego, suba até o nível de voo 310. Proteja. Restrito 310, TAN 3378. Correto. 2230 retorno de velocidade 2109. Desça para 3.000 pés, altímetro 1.014. 2.10, 3.000 pés, 2.30. Roxana M1 41, já autorizado descida para 4.000 pés, altímetro 1.014. 4.010, 1.4, 6.14. Turbando à esquerda pro 195 por 15 milhas, 1.614. Sete, está autorizado desvio, o Oceano 141 reporta terra. Após desvio, reporta pelo, 1.014. Salvador, boa tarde, 3.15. É 6315, boa tarde, essa identificação dessa via chegada a MAN para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Identificou de chegada 50014, né, 315. Flamengo 41, reduz a velocidade 2209. 2209. Tan 3378, chama agora o centro Recife, 125.45. Caso negativo 126.85. 12545, 12685, tá 3378, boa tarde. Boa. Teste mais virtual, mantém a escuta do controle. À direita agora, 6141 por 10 milhas na proa 265. Autorizado o Oceano 141. Agora por Oceano 6320, test route 205, ligação. Né, 6320, qualquer dia, descendo para o level 060, vai a Bom Médio 1 Arrival, tem que ser 1014. Descendo 060, request flight, stop intersection to avoid weather. Hello. Clear, fly direct to stop for avoid bad weather, Oceano 6320. Fly now, stop, appreciate Oceano 6320. X-ray, azul, 2771. Azul 2771, chame torre 118 decimal 95. 118 95, chamaremos, senhor. Passarei 2230, está autorizado a final do procedimento ILS X-ray, pistão 0, desce para 2 no pé, altímetro 0.14, reforço estabilizado. Desce para 2000, chamará estabilizado, 2230. O 1867, chama agora o centro Recife, 12. Gol 1867, considera. Seguinte, na sua escuta, 867. Gol 1867, conforme as instruções recebidas do centro Recife, suba até o nível de voo 340, devido a tráfego, proteja. E recebi 340, gol 1867. Correto, agora sim chama o centro Recife, 128.8, caso negativo, 126.0. 288.260, muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Controle de Salvador, boa tarde. Gorou 255, passou 220 para 160 na chegada a bomba. Gol 1255, controle Salvador, aciona a identificação dessa via chegada Ponte para o nível de voo 070, ajuste altímetro 1014. Teste prosseguindo via Ponte 070, 1014, 125. O Xanar 6320, reduz a velocidade 220 nós. Valdão, 220, 6220. Sorry, just 220 nós. O Xanar 6315, se tiver condições, está presente com o autorizado, voa direto do Duna. Para o Xanaia 6315. Tá, confirme, não comprou. O Xanaia 6315, se tiver condições, dá presente, estou autorizado, voar direto do Duna. Dá presente, senhor, obrigado, 6315. Xanaia 6226, boa tarde, passou um meu. Aguarde. Passarei 2230, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, 2230. O Xanaia 6141 está autorizado a final do procedimento ILS com seu fichinho 0, desce para 2 no 3, altímetro 1014, reporta estabilizado. Reduz a velocidade 1809. Mais. Reporte de velocidade, desce para 2, está autorizado para o procedimento ILS da 10. 0, passarei 2230. 2230, última aproximação, informarei que está livre. 30. É, 6226, controle Salvador, aciona a identificação dessa via chegada bom é de 1 para o nível 080. É, levou 080. Só desvia aquele aqui, mais 10 que ele vai ao retroide. Tente, autorizado desvio, o Oxané 6226. Acho que eu fiquei aqui, próximo ao 7. And that's Quebec, Mike Lima, on Lima, call ground, you want to understand? Flight report, 1-7, via Quebec, Mike Lima, 1-7, decimal 9. Xanaia 6315, autorizado, descida para 4000 pés, altímetro 1014. 4014, 6315. Xanaia 6320, descenso, flight level 050. 050, 6320. Gol 1255, reautorizado, descida para o nível de voo 060. 060, gol 1255. 230 graus, 069. 2230, tá, fui LS baixo grau. Afonso, pistão 1-0, parceiro 230. 2230, autorizado, pista 1-0. Estabilizou 6141 no Xanaro. Xanaro 6141, chame torre 1-8-95. 1-8-95, obrigado. Força. 1255, completa a redução 2209. Número 3 na aproximação. 2209, Golo 255. Eita, chamando o solo para 3230. Sinal de procedimento LS é que foi pista no zero, depois para 2-10, altímetro no 0-1-4, reporte estabilizado. 2014, autorizado, reportará, né? 3 no céu. Voo 1255, reparação para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite, trava nessa proa por 25 milhas. Sete direita, proa 230, limite 25 milhas nessa proa, voo 255. Correto. Sequenciamento 0, vector for space and left head 045, limite radio 300, pronto, Salvador, viu lá. I had zero.